É, né, firma? Maldade no mundo é mato, certo? A violência tá só crescendo, mas algo me faz pensar que os bons ainda são a maioria e que o sol possa brilhar sobre as periferias. Que brilhe o sol intenso sobre as crianças aqui. Que quem chorou ontem, amanhã possa sorrir. Que o exemplo seja dado e a paz reine entre as famílias. E traga luz e fé pra periferia. Um mundo bom, melhor, parceiro, a gente faz. Ilumine, Senhor, por um minuto eu peço paz. É canseira, parceiro, veja só, é mó canseira. Sua mãe acorda cedo pra trampar de faxineira. O valor dela é pouco, não tô sendo exagerado. É só você ver e pensar que os presídios estão lotados. O cemitério tá lotado, sua coroa ainda chora. A perca de um filho que se foi antes da hora. Cada lágrima que escorre do rosto de uma mãe na oração pelo seu filho, ou no Deus te acompanhe. Onde o mundo vai parar? Alguns dizem tanto faz. Senhor, vem me ajudar. Por um minuto eu peço paz. Um minuto pra pensar, talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense, por favor. Um minuto pra pensar. Talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense, por favor. Um minuto pra pensar. Um minuto pra pensar. Várias fitas são pensadas. Peço paz, saúde a Deus e conforto a molecada. Que cada quebrada esteja em paz. Que a guerra que existia não exista mais. Que ruas de sangue sejam excluídos. Que o furto, assalto e os bang sejam esquecidos. Que o sol possa brilhar no meio das famílias que combatem contra o mal nas periferias. Mande amor pro assassino, mude seu coração. Alimenta a fé do pobre catador de papelão. Dê força pro meu povo que luta todo dia. Que dá duro o dia todo, matando um leão por dia. Que a paz possa reinar nas periferias. No sorriso da criança que hoje tem família. Onde eu vou planto amor, onde chega eu quero paz. Um minuto pra pensar, guerra nunca mais. Um minuto pra pensar, talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense, por favor. Um minuto pra pensar. Um minuto pra pensar, talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense. Pensar, o Senhor pensar. É meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor ao teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno e nem seta que voe de dia, nem peste que ande à escuridão e nem mortalidade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é o meu refúgio. Um minuto pra pensar, talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense, por favor. Um minuto pra pensar. Um minuto pra pensar, talvez seja o bastante. No mundo em que a paz ainda está distante, a humanidade ainda é falha. Alguém pra ajudar, pare e pense, por favor. Um minuto pra pensar. Pra pensar.